A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Seja muito bem-vindo, cá estamos nós para mais uma emissão dos êxitos dos anos 70, 80 e 90, recordados aqui na radioantenaweb.info. Pode ouvir o programa e também descarregá-lo para o seu computador. Para a emissão de hoje, convidámos estilos bem diferentes, ou trouxemos, melhor dizendo, estilos bem diferentes. Primeiro vamos ouvir Bolero, o clássico de dança dos anos 80, os Fancy, ainda Belinda Carlisle com Circle in the Sand. E para os mais românticos, viajamos até 1996 para ouvirmos Celine Dion, Falling Into You. Jukebox. Sun burst sand. Waves crash, baby, don't look back. I won't walk away again. Oh, in the salty air. Day breaks, my heart aches. I will wait for you right here. De mais uma Jukebox, vamos recapitular as músicas que hoje compuseram o nosso painel. Ainda estamos a ouvir Celine Dion, Falling Into You, um sucesso do ano de 1996, altura do apogeu da carreira desta cantora. Depois uma senhora de quem já não ouvimos falar há algum tempo, Belinda Carlisle com Circle in the Sand. E lá no princípio, para os amantes do Italo Disco e da música de dança dos 80s, Bolero de Fancy. Para dançar e ouvir os melhores sucessos da década de 80, da década de 70 e também da de 90. 30 anos de música recordados na sua jukebox. Não perca a próxima emissão. Jukebox.